Vocês estão me entendendo uma grande encrenca. Que a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Há de ver que tá de volta explorando sua vergonha. Sou melhor no microfone, eu não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Rap é negócio da Mary Jane. Por favor, não se trate como um marginal. Só com um pouco daí, porque começamos mal. Querem perder com o fumo na cabeça ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso isso pra você, é foda. Mente aguçada, meu irmão, se me sente espanta. Mas continue queimando tudo até a última ponta. Procurando destruir de volta os MCs. Os governantes que estão no país. Minha família quer tudo como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode parar. Nada mais, nada menos é. Eu tô sabendo o Black, ele vai rimando, chorando. Sobrevivendo, esse é o caso da família que tem durado rápido. Se liga que eu não vou deixar baralho. São de 12 colégios, o que você me conta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Amarelo.